Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E nessa edição, iremos xingar um monte de coisa. Falar mal das coisas, por isso que eu tô aqui, né? Sabia. E nessa edição, a gente vai falar das coisas que já terminaram, tiveram um final questionável. Aqui é o Sage. E como será o final do Projeto X? Será um final triste? Será melancólico? Será divino? Ó, eu sei que ele era semanal, virou quinzenal, tá quase mensal, então daqui a pouco vira anual. A gente já tá entrando na season finale desse jeito. Season finale não. Eu sou o Flávio Kiba e eu ainda acredito que o One Piece é só um pedaço de papel com uma frase motivacional. Seria a maior trollagem do século, cara. E aqui é Cláudio Dragão Dourado e Honoré de Keido! De Keido, para com isso! Ah, então. Tanta coisa pra se lembrar. Bom, mas aqui, nesse podcast, vamos falar então dessas coisas que já terminaram. Porque tudo na vida um dia tem que terminar. Isso pode ser de forma positiva ou negativa. É, tem algumas que não terminam, né? Mas enfim. Isso é triste. Não, simplesmente não termina. Então é. Mas tem dois tipos de não terminar, né? Vamos só separar. Tem o não termina, e tipo, eles param no meio, né, e tipo, acaba. E eu tenho não termina que continua pra sempre, sabe? Então, é foda. Eu acompanho algumas assim, que triste. Ai, ai, ai, ai. Algumas, né? Algumas, várias. Legal plural. Bom, e a gente fala então que essas obras um dia vão ter que terminar, e enquanto elas não terminam, a gente vai acompanhando todas essas obras e fica com essa expectativa, né, de como vai terminar. E aquela história, pode ser uma maravilha, ou pode ser uma decepção, ou como o Kimba disse, pode ter sido cancelada, e a gente fica no vácuo. Cara, isso é triste demais. Pois é. Tem uma outra que depois de vários anos aí acaba até voltando, né, e aí eles terminam. Outras que já acabou, eles resolvem reviver, que é o que tá na moda agora também, né. Nossa, é verdade. Que era melhor ter ficado lá enterrado, eles vão lá e desenterram, né? Eles gostam. Revival. É, o revival, exatamente. E quando volta, às vezes é uma tragédia. Eu sou fã de Arquivo X, eu falo, ai, Deus do céu, tem coisas que não sei. Mas vamos falar depois. Depois. É, depois, depois. Mas vamos entrar em algumas discussões aqui. Aquela grande pergunta, por que várias obras têm esse final ruim? Ou porque elas são canceladas e tem um final ruim ainda? Que triste. Então, eu imagino que a obra tem um final ruim, nem sempre eu acho que é culpa do autor, sabe? Às vezes é, claro, às vezes o cara tem uma ideia mirabolante que vai pro caralho e fode tudo. Mas eu acho que às vezes não, às vezes vai por pressão. Tipo assim, um mangá, por exemplo, vai por pressão da editora, vai por pressão do público, uma série, não, você precisa fazer nesse tempo e a audiência não tá boa, a gente vai ter que finalizar daí do jeito que tá. Então, existem N razões, sabe, pra o negócio acabar ruim, né? Ou cancelar, tipo assim, cancelou, parou, acabou, vamos dar um final? Não, dane-se. O que tem de série que tá nesse nível, cara? Tem um monte de séries que ficaram agonizando, ainda agonizam, e o pessoal não cancela, é pior de tudo, me dá uma raiva. The Walking Dead, estamos falando de você, né? O Supernatural também podia ter acabado. É. Não sei o que mais pode acontecer nessa história, porra. Já fizeram de tudo. Bom, ainda tá saindo o quadrinho, não tá? Tá, eu acho. Então, mas o quadrinho tá tão mais enrolado quanto a série, né? Então, porra, termina logo tudo essa merda. Ou cancela de uma vez, pelo amor de Deus. Já deu. Cara, em Walking Dead, enquanto estiver dando dinheiros, não vai ser cancelada nunca. Então, mas isso é um dos motivos porque essas obras acabam tendo um final ruim. Se estende além da conta do que necessário, deveria ter acabado lá no auge, na parte boa mesmo, e depois que passa esse momento é só ladeira abaixo, o pessoal perdeu a identidade, vai arrastando e chega um final muito triste. Depende, tem série também que tipo assim, um dos autores, né, dos roteiristas, eles saem do projeto e eles tentam terminar como tá, entendeu? Não, e quando o protagonista vai embora, então? E tem também um outro motivo que a série acaba tendo um final ruim, que é uma questão também de roteiro, mas é assim, o roteiro é mal planejado, sabe? Por exemplo, eu nem a série nem chegou no final, mas já não sei se foi cancelado ou se saiu à toa. terror, mas é aquela Once Upon a Time, sabe? É uma série mal planejada. Ah, é. Você vê que eles fazem um negócio sem saber como vai terminar, entende? Eu não sei dizer, porque eu ia comparar com a novela, mas a novela eles sabem quando vai terminar, é diferente. Eles não sabem o que vai acontecer. Então, tipo, a série vamos enrolando até a hora que der. E aí acaba que o final fica uma porcaria, porque começou meio sem pé nem cabeça, sabe? O problema tá lá no começo, às vezes. Sim, sim. É a famosa série do eu tive uma ideia, vamos botar. Sim. Tô desesperado, vamos ver se dá certo. E se entrasse a Frozen? E se entrasse a Detona Ralph? É, se entrasse a Detona Ralph seria legal. Mas... talvez a série revivesse se entrasse a Detona Ralph. E se a gente misturasse Yu-Gi-Oh! No meio, sabe? Porra, cara, ficaria louco. É maluco esse negócio, cara. Se eu não me engano, tem uma expressão que diz isso que eu tinha dito, que é o Jumping the Shark, que você mostra quando a série perdeu sua identidade total. E você vê que ele perdeu esse seu carinho, a sua ideia original, e só tá continuando porque ainda existe uma audiência, mas o pessoal já perdeu a ideia. Não é a mesma coisa de antes. É triste isso. É, o Once Upon a Time é exatamente isso, porque a série... eu assisti as duas primeiras temporadas, não sei por que eu comecei a ver isso, mas eu comecei. E tipo, a série começa com uma trama meio familiar, né? Porque a gente tá aí na brincadeira da história da família da Branca de Neve, papapá, e a Bruxa Má, que depois a galera começou a curtir tanto ela que ela virou do bem, e depois ela vira do mal de novo, e depois vira do bem de novo, e fica nesse meio, eu não sei se ela é bem, se ela é do bem, se ela é do mal, né? E aí, conforme foi passando as temporadas, eles não tinham mais como falar daquela família, porque o problema daquela família já foi resolvido, né? Então o que que eles começaram a jogar personagens e transformar o foco da história na cidade, e não na trama inicial, que era a família da Branca de Neve. Então acho que foi isso que estragou a obra, né? Foi o fato de eles não saberem exatamente o que fazer. Ah, não, é verdade. Tipo, eu falo de um bom exemplo, o Arquivo X, na minha opinião. Teve um momento que ele ficou muito bom, crescendo. O primeiro filme ficou o ápice. Depois disso, mudou a localização do estúdio, set de gravação. O protagonista ficou brigando com todo mundo. Foi descendo. Última temporada, só uma tristeza. Então, é aquela coisa. Puta, terminou de uma forma ruim pra caramba, que eu não gostei, perdeu aquele encanto, deveria ter terminado um pouco antes, a última temporada não era mesmo a audiência de que era lá naquele auge, era triste, então eu fico deprimido, cara, porque é uma série que eu gostava muito e acabou de uma forma ruim. E ela voltou, ela teve alguns lapsos de coisas boas, mas a grande maioria foi uma tristeza. O finalzinho também foi ruim pra caramba. Cara, deprimente quando isso acontece. É, Arquivo X foi uma coisa triste, aquele final, velho. Na verdade, acho que as duas últimas temporadas já estavam meio que... Por que que eu estou assistindo isso? Eu sou fã, mas não é a mesma coisa. Eu vou dar um outro exemplo aqui, mas eu sei que eu vou apanhar, porque muita gente gosta, mas eu vou falar de How I Met Your Mother. Que, assim, eu não considero o final ruim, porque eu acho que foi um final justo, né? O final foi dentro daquilo que foi prometido lá no começo, isso é legal pra caramba. E esse tipo de série não costuma ter isso, né? Então, isso foi bem legal. Porém, eu acho que a série, ela se estendeu muito mais do que ela deveria. Ela teve 9 temporadas, se não me engano, e eu acho que eles poderiam ter fechado com umas 5, 6 no máximo, sabe? Eu sei que é sucesso, é dinheiro que entra, aquela parada, papapá, mas eu acho que a série se estendeu muito, porque se você assiste a quarta, quinta, sexta temporada, não acontece nada muito relevante. Aí depois, na sexta e na sétima e na oitava, acontece algumas coisas relevantes, e na oitava é só pra terminar mesmo, é só o final. Então, começa a cansar, e aí o final acaba não agradando muita gente, porque, sei lá, já tava cansado antes, sabe? Muita gente reclama do final de How I Met Your Mother, mas o final não é o problema foi como eles chegaram no final, na minha opinião. Eu acho que a última temporada foi muito problemática, foi muito aquém das outras temporadas. Então, é claro, todo mundo gostou porque ele mostrava a mãe, que todo mundo queria ver quem era a mãe, queria conhecer a mãe. Ele ficou 8 anos falando da mãe, sem mostrar ela, né? Só que aí, de uma forma que não, pra mim, pelo menos não agradou. Mas o final foi legal. Não é o final ruim exatamente, mas o como chegou no final que foi ruim, entendeu? Eu sei que eu vou apanhar, mas eu não tô nem aí. Vou falar mesmo. Mas aí fica naquela expectativa, né, Okiba, de que, pô, ele tá sendo preparado pra que ele chegue na reta final e acabe assim. É questão de expectativa. Vai ter gente que adorou e gente que achou. Poderia ter sido melhor, né? Mas tudo bem. É o que eu falei. Foi justo. Eu não acho que o final foi ruim. Foi dentro do que havia sido prometido. Só que a forma como chegou no final é que não me agradou. Foram enroladas, né? Bom, esse aí foi um que eu não assisti, mas, por exemplo, eu fico lembrando o caso de Lost, cara. Ah, Lost. Todo mundo detonou o final. Porque ele foi indo num ritmo até a 7ª temporada. A 8ª descambou. O problema do Lost é que ele foi foi uma bola de neve de mistérios que foi crescendo, crescendo, mais mistérios por temporada adicionando, e você não respondia. Não, não. Você respondia um, vinha dois. Respondia dois, vinha quatro, entendeu? Então, era uma bola de neve que cresceu e chegou um momento que era impossível responder. Então, qual o final? O final jogado. Isso é culpa do sucesso, né? É, não, porque a fórmula do Lost é assim mesmo, o mistério. Vamos tacar em mistério. É que nem Arquivo X, vamos tacar um mistério ali, a gente não dá a resposta, mas a gente taca algumas pistas em algum momento e os fãs vão criando teorias. Exato. Né? Só que o Lost é contínuo, é muito contínuo esse negócio. Sim, mas o Lost, cara, a última temporada deu uma descambada porque muita coisa ficou sem sentido, saca? Negócio... Porque eles chegaram num labirinto que não tinha saída. De tanta coisa que não fazia mais sentido de coisas que eles jogaram. Pra fechar, tinha que fechar aquela história. Todo mundo tá morto. Trollou todo mundo, sacaneou. E um final que era o único jeito de dar um jeito. Não, mas aí, tipo assim, o pior é que, tipo assim, o todo mundo morto não é nem todo mundo morto no final da série, cara. Desde o começo. Pior que nem isso, nem desde o começo, cara. Se você reparar, cara, aquilo lá era a galera se encontrando num pós-vida. E, tipo assim, pode ter morrido em tempos diferentes até. Eita. Cara, e tipo assim, eles estavam vendendo como se fosse um universo paralelo, mas tipo... Ah não, tipo assim, depois da série cada um viveu sua vida e se encontraram no outro mundo pra depois acender todo mundo junto. Cara, é triste, é triste. É demais, isso, não, sério, isso é demais pra mim, sério. Quando, se eles fossem pra um purgatório e coisas acontecem assim, tipo mafiosos no purgatório, saca? Matando mafiosos. Era o que era legal no Lost, na verdade, era acompanhar a série em tempo real com as redes sociais, que já tinha no começo das redes sociais ali. Sim, sim. E fora os ARGs, que toda temporada tinha um ARG. Ah, tinha um ARG também, é verdade. Eu acho que eu mesmo devo ter algum negócio. Ah, que eu fiz o teste lá que eu seria um cargo X dentro da Dharma, indo pra ilha, sabe? Hoje em dia é que nem acompanhar o Game of Thrones. Todo mundo na rede social ali, cara. É um boom, uma sensação. Pá, é meio isso. E segura os spoilers também. O Game of Thrones, o problema dele é que é justamente essa parada da rede social, né? Tipo, tem que ter uma parada extremamente polêmica em todos os episódios pra galera comentar, senão aí começa a cansar, porque fica muito pesado, muito tempo, sabe? Todo episódio tem uma reviravolta pra galera ficar maluca. É, me lembra muito, é que não sei se vocês chegaram a ler. Vamos ver. Mas me lembra muito os livros do Jogos Vorazes, que se você lê o livro, a cada final de capítulo tem um cliffhanger. Cada final de capítulo tem um... E, tipo, cansa, porque, porra, vamos ver o que vai acontecer. Aí você vira a página, tem por que aconteceu aquilo. Então é a mesma coisa, sabe? É legal, mas cansa. É, tipo assim... Ah, legal, jujuba, vai ficar o dia inteiro comendo jujuba, não dá certo, né? Sim, exatamente. Bom, mas vamos falar de algumas obras aqui, vai. A gente já falou de algumas, vamos pegar nossa lista e vamos tentar debulhar, falar um monte de merda. É maravilha, assim que é bom. Vamos ver, começar com as obras que vocês acham que tiveram um final ruim, aquela coisa bem vergonha alheia. Eu ia falar, cara, uma coisa que eu até já comentei levemente até no Projeto X, acho que de Tokusatsu, que foi o Kamen Rider Faz. Ah, já sei, se não tem a luta final. Cara, não tem a luta final, o final é totalmente aberto, porque a luta final acaba num flash antes do último golpe, e depois o cara dentro na grama e o monstro final ainda vivo num laboratório, sendo recuperado. Foi, caramba, velho, não, e não tem o filme pra fazer vai te responder no filme. O filme é o resumo da série, caramba. Nossa, mancada, né, mancada. E olha que o Faz é que nem um dorama, cara, é uma novela japonesa, é isso mesmo. O Faz é um extremo dorama, cara. Tristeza, tragédia, morte, cara com um passado triste pra caramba. Não só isso, tem o cara, que é o normalzinho, que se apaixona por mensagem de texto por uma menina, e essa menina é uma dos vilões da Orphanok, que tá se tentando disfarçar de humana, aí ele para de se apaixonar por ela em texto pra se apaixonar por ela em real, sem saber que uma é a outra, saca? Ele acha que tá abandonando uma e ficando com a outra, mas não, é a mesma pessoa. Nem pra dar um final nessa história eles fizeram, saca? A minha obra, acho que todo mundo aqui conhece, é o final da novela Kubanacan. Ô, oh, legal, pensei que ninguém falou do Kubanacan. Eu não, é porque a gente já falou no podcast de novelas há anos atrás lá, mas eu vou voltar nesse assunto. Porque, cara, é muito louco você ter uma novela da Globo, né? Que todas as novelas são mais ou menos iguais, né? E de repente você tem uma novela que o cara veio do futuro e não lembra do passado, e tipo, isso você só vai entender no último episódio. E tipo, mano, e é muito ruim, porque a novela não foi preparada pra isso, tipo, ninguém te preparou pra esse momento. Tá? sabe? Por isso que é ruim. E ao mesmo tempo você tá feliz porque tá acabando e tal, mas é ruim, entendeu? E é muito, tipo, eu fui lembrar e, tipo, mano, é muito mal feito, sabe? Muito... É só pra fazer uma reviravolta, entende? Ah, vamos lá. Você está com uma novela de praia, de não sei o quê, de drama, de comédia e de repente vem ficção científica. Isso que uma viagem no tempo selvagem aparece. E não só isso, esse roteiro foi roubado pela Ubisoft no Assassin's Creed depois, velho. Não contente, eles pegaram a ideia ainda por cima. Bom, eu duvido que alguém da Ubisoft tenha assistido Kubanacan, né? Mas tudo bem. Porque o primeiro Assassin's Creed foi lançado bem depois. Olha aí, Ubisoft. Ah, sim, mas eu tô falando de bom senso só, tá? No... É, não, faltou muito bom senso. Ah, não, partindo da Ubisoft, eu não duvido de nada, gente. É... Ah, cara, no 1, duvido, mas, cara, se fosse no agora que eles estão tentando tirar a ideia da orelha, cara, acho que pode até ser. Sabe o que eu acho? Sabe, sem brincadeira, eu acho que se esse assunto fosse tratado hoje numa novela, daria muito mais certo do que na época do Kubanacan. Depende, bobear não, porque o roteiro pode estar até pior ou mais manjado, né? Não, ok, eles já tentaram algumas paradas com tecnologia, não deu muito certo, né? Vamos continuar na novela de época 6, a de comédia 7 e a novela séria as 8, melhor assim. É, sério. É a pornografia na novela das 11. Isso mesmo, por aí. Cara, eu quero falar do final de Two and a Half Men. Não acompanhei o restante, depois que o Charlie Sheen foi embora, só vi as notícias, aí fui dar uma olhada no último episódio e, cara, que merda de final. Cara, velho, nem me prestei a ver o final, cara, acho que eu vi. Eu também não. Eu, na verdade, eu ia botar essa no próximo. No próximo? A gente fala. Depois eu mudo, vou escolher outro. Então assim, porque o que acontece no final? Tudo começa, na verdade, com o Charlie Sheen, ele brigando com o produtor, né, com o Chuck Lorre. Então, ele fala assim, eu vou embora da série. Foi embora da série, obrigado. Oh, alguém viu essa Twitch Khan ligando e xingando, cara? Não vi. Eu vi, cara. Mano, cara, ele tá transtornadaço, mano. Mas você tá ligado que parecia até que ele tava cheiradaço. A Twitch Khan que ele fez ligando pro produtor, ele tava trincadaço. E por causa disso, o Chuck Lorre, ele ficou com uma raiva violenta do Charlie Sheen, com ódio do cara. É justificável, né? É justificável. Pra continuar a série, trouxeram outro ator, né? Pra continuar, que é o Ashton Kutcher. O Ashton Kutcher, coitado. Ele sofreu, tipo, ele pegou a bomba na mão, né? Ele pegou a bomba na mão e teve que dar um jeito, né? Ele já não era lá grandes coisas como ator, né? Não, ele nunca foi grandes coisas, né? Mas aí jogaram a bomba na mão dele que, tipo, meu, o que eu faço? Aí ele fez o mínimo possível, né? Ele até que foi bem, na minha opinião. Mas, enfim. Não, foi uma bosta. Não, eu digo assim, ele foi bem perto do que ele tinha na mão, né? Não tinha muito o que fazer também, vamos combinar. Aí a série vai avançando, aí o filho do Alan, o Jake, ele também decide abandonar a série, por causa da religião. Na igreja, ele falou, não, tá muito pesado, não consigo aguentar, saiu. Outro que abandonou o barco. Aí juntaram uma outra garota ali, não continuou de um jeito. Uma última temporada que falam que é uma merda, uma tragédia. E pra acabar, então, acabou lá na temporada 12, pra ver como se estendeu até o máximo que deu. Cara, ficou 4 temporadas com o Ashton Kutcher, né? É, então, ainda seguiu com o Ashton Kutcher. Aí, no último episódio, praticamente o pessoal querendo dizer, o Alan quer provar que o Charlie, ele não morreu, porque que fim deram pro personagem do Charlie Sheen, ele morreu. Aí o Alan quer dizer, não, ele não morreu, ele tá vivo, ele tá dando dinheiro aqui, cara, eu tô recebendo royalties de alguma coisa. Então ele quer provar, ele quer mostrar. Aí vai lendo a história, vai vendo assim, então ele tá vivo, tem evidências que ele tá vivo, ele escapou, ele conseguiu escapar. E aí na última cena, o que acontece? A gente vê então, ó, o Alan, a Bertha também, né, que tá lá deitadão na varanda, tá de noite, e de repente eles observam um helicóptero carregando um piano à noite, se aproximando da casa. E aparece uma pessoa de costas, parece o Charlie, né? E ele toca a campainha. Aí beleza. Opa, vai acabar essa cena. O Charlie aparecendo, se revelando, né? Só que o Charlie Sheen, ele não quis voltar pra fazer essa cena. A gente só vê as costas. O que acontece? O piano cai em cima da cabeça dele. Pá! Esmaga ele. Aí ele morreu. Finalmente deve ter morrido, né? Aí aparece o Chuck Lorre sentado na cadeira de diretor falando, venci! Ah! Aí de repente cai um outro piano em cima na cabeça do Chuck Lorre também. E acabou a série, cara. É muito ruim, né? É muito ruim. Que merda. Ainda bem que eu desisti, sério. Eu não me arrependo de ter desistido. Mano, eles contrataram o roteirista do Pernalonga pra fazer o final, é isso? Foi. O Chuck Lorre querendo a sua vingança, sacaneou o personagem e pra mostrar. Mas engraçadinha essa cena, também caiu um piano em cima da cabeça dele. Aí você olha aquilo, meu, não, cara, credo. Esse é o final? É assim que termina, sério? Credo, que porcaria, cara. Eu não devia ter visto esse final. Uma merda. Two and a Half Men mereceu o final dele, cara. Enterrado no lixo, pra ser esquecido. Porra, vida. Ou debaixo de um piano, né? É. Sim. Errar, perna longa, ficaria feliz com esse final. Mais feliz se fosse uma bigorna. Mas eu não gostei desse final. Foi bem vergonha ler, sinceramente, viu? Ah, velho, cara, a série também não era lá essas coisas, assim. Acho que até com o Charlie Sheen já tava perdendo um pouco. Aí ele saiu, o Ashton Kutcher entrou, já ficou uma bosta. Aí eu parei de assistir. Ah, então, eu parei. Na verdade, eu não consegui chegar nem lá no Ashton Kutcher entrando. Eu vi alguns episódios com ele só. Não, eu assisti acho que uns 4 ou 5 episódios com ele, que tava muito ruim, velho. Próximo tópico, então. Obras que você desistiu e descobriu que o final foi terrível. Bom, eu já falei a minha, que foi o Two and a Half Men. Não consegui pensar em outro, porque você já acabou com a minha... Que triste, cara. O que eu ia falar, porque eu já falei. Cara, olha, uma que eu vou falar é o Smallville. Nossa! Cheguei um momento que eu desisti mesmo. Depois que saiu o Lex Luthor da série, eu falei assim, chega. A única coisa boa que tinha naquela série, tantas coisas ruins que estavam avançando e tropeçando. E o cara decidiu abandonar o barco, assim, também vou abandonar esse barco. Aí me contaram como é o final da série, o último episódio. Eu falei, não, cara, que merda. Darkseid aparecendo, querendo ameaçar, empurrando um planeta pra Terra. E o Clark, o que ele faz? Ele empurra o planeta de volta, sem nenhuma ameaça. Darkseid não tem que, não ameaçando ele. Assim, não, não vou deixar você fazer isso não. Ele vai, de boa, assim, quê? É? Só isso. Credo, cara. Fora as coisas que vai avançando, que eu realmente não aguentei. Ainda bem que eu tinha abandonado esse troço. Coragem foi a DC tentar usar o Darkseid de novo depois disso, né? Agora que eles estão tentando de novo. Chega, abandona esse universo. São 10 temporadas, né? Eu assisti até a penúltima temporada. Cara, mas tipo assim, quarta temporada eu já tá... Ai, meu Deus. Depois da quarta temporada, até antes do Lex sair, cara, já tava ruim, velho. Já tava ruim. Devia ter acabado na quarta. Eu gostava algumas vezes com, tipo assim, ah, tem uma referência pro Flash. Tem referência da Liga da Justiça. Ou citaram Gotham City. Fora isso, que série bosta. Eu vou lá. Uma já citada aqui que eu fiz isso também foi o Walking Dead, mas eu desisti porque tava meio ruim. É que não acabou ainda, né? Por isso que eu não... É, não, não tá meio nesse que é quase isso. É. Não, não, pra mim ela já acabou. Então é justo. Não, eu concordo com você. Eu concordo plenamente. No meu coração ela terminou. É justo. Ah, lembrei um. Tem um anime que depois que eu soube que o final também foi muito bosta, eu parei, mas eu já tava quase desistindo antes. Foi Bleach. Ah! Nossa, é verdade. É o final do mangá, cara. Bleach cabe no meu também. Puta que pariu, velho. Final do mangá, uma merda. Eu tava, tipo, tinha começado a assistir o anime quando tava acabando o mangá, né? E aí me falaram mais ou menos o final. Também não lembro, já esqueci, cara. Achei tão ruim, velho. Tão bosta. O autor já tava no relaxo fazendo, saca? E falei, ah, é, velho, vou desistir até do anime, cara. Que o anime também, ó, acho que depois da... A Soul Society, né? A primeira e segunda temporada do neguinho que eles reinvadem a Soul Society por causa dos molequinhos que virava arma, alguma coisa assim. Cara, depois disso eu desisti, cara. Tá muito ruim. E o final ainda foi uma bosta. Eu falei, não, velho, e se o negócio vai acabar desse jeito, nunca me perdi meu tempo dessa vida, velho. Não, na verdade, Bleach pra mim é que nem o The Walking Dead pra você, cara. Já acabou. Já acabou bem antes, sabe? Acabou. Lá no final da segunda saga, pra mim, já foi mais do que o suficiente, sabe? No meu coração, ele terminou. Ele terminou porque eu quis terminar bem, sabe? Não quero manter a lembrança ruim. Então eu desisti ali. Cara, eu fui pro caminho errado. Fui pro contrário. Eu só queria ver o final dessa merda, porque eu acompanhei ele por tantos anos que eu quero saber pelo menos como acaba. Mas acabou de um jeito tão ruim que eu penso. Ah, não devia ter feito isso. Não devia ter. Já me arrependi de ter assistido essa merda, né? Volta! O último episódio é corrido, joga no lixo e estraga toda a questão de chips do pessoal, cara. Pra foder o público também. Esse é um que cabe naquele do motivo lá, eu imagino pelo menos, né? É um que cabe naquele que a culpa do negócio ser ruim não é do autor. Ah, é, cara. É da Shonen Jump. Também. É, cara, também. O autor não era muito criativo, né? Vamos combinar. Mas é a culpa é da Shonen Jump, sabe? Eles que vamos segurar, segura. E tipo, o cara começou a não acontecer mais nada pra manter, sabe? Também tem isso. É. Então, é, não é 100% culpa do autor. Eu acho que a culpa mais, maior nesse caso é da Jump. Eu acho, pelo menos. Bom, o próximo tópico. Obras que terminaram, mas deveriam ter uma continuação. Porque do jeito que terminaram, realmente, eu não sei se isso foi tão legal assim. Merecia. Siga em frente. A primeira que eu vou falar é Agent Carter. Opa, foi cancelado na segunda temporada. Que foi cancelado por questão de audiência, né? Mas era uma série boa. Eu achava boa, pelo menos. Exatamente. Não sei se é porque eu gosto muito da atriz e o roteiro não era lá tudo isso, mas eu gostava muito da série. Terminou, cancelaram, né? Mas acho que deveria continuar. Eu acho que valeria a pena continuar a história dela, porque a história dela é muito interessante. E depois da série, você só vai ter um pedacinho da história dela lá no Homem-Formiga, né? No filme, no começo, e depois que ela morre lá no Capitão América, né? É uma pena. Eu não acompanhei toda a temporada, acompanhei um pouco da primeira. Eu achei legal. Tá bom, né? Eu acho legal porque é uma coisa que expande o universo. Sim. É aquele negócio que tava até na moda esse tempo atrás, que é você. Eu não lembro o termo agora, mas é você ter um universo que você expande ele em várias mídias diferentes, sabe? E tipo, a história dela era uma das mais interessantes fora do universo Marvel. Assim, fora dos filmes, né? Porque aquela série do Agent of S.H.I.E.L.D. cansou rapidão. Mas a história da Agent Carter era muito boa. Então eu acho que deveria continuar, né? Infelizmente eles cancelaram e não continuaram mais. E eu gostava da parada do universo meio no ar, meio anos 40, anos 50, né? Era divertido. Uma que deveria ter pelo menos um final digno, cara, é Caverna do Dragão, né? Cara, verdade. Teve o final escrito, mas ele não foi animado. É, não foi animado e tipo assim, está no site do roteirista da última temporada, não se sabe se esse realmente seria o final, né? Porque, na teoria, ele teria que ser aprovado. É, eu prefiro acreditar que foi a opção do final foi do deles de falar, não, você, cada um faz o seu final. Eu gosto do final dos fãs, tá todo mundo morto. Não o final dos fãs, cada um faz o seu final. Eu também não gosto dessa parada de tá todo mundo morto, não. Eu prefiro acreditar no cada um escolhe o que quiser, que imaginar, e eu acho isso legal. Tanto que eu tenho um conto que eu publiquei que eu fiz a mesma coisa, eu não coloquei final. Esses dias eu mandei pra algumas pessoas, e aí um cara leu e falou, não, mas o que aconteceu? Eu falei, mas eu não sei o que aconteceu. Mas ficou em aberto. Eu falei, então, é cada um imagina o que quiser. Essa é a ideia da parada. Como a mesma coisa. Acredite no coração das cartas, meu amigo. É, não, na verdade, não é nem no coração das cartas. No seu coração. Olha aí. Não é o seu das cartas, pode ser o seu. É, se tiver cartas lá ou não, é problema seu. É, entendeu? Você decide. Você decide. Faça que nem o Soul King, onde é a Ilha dos Atiradores. Fica no seu coração. Ai, caramba. Eu tava pensando aqui, tem uns dois desenhos aqui. Um anime e um desenho. Tem aquela Vingadores Unidos, que deveria ter um final, cara. Nossa, minha filhada assiste isso aí sem parar. Então, você tá ligado que ela foi cancelada, né? É, eu sei. Porque eu não assisti, mas minha filhada adora. É bem legal. Os dois desenhos dos Vingadores que tiveram foram bem legais. Na verdade, esses desenhos, assim, eu não sei se é um padrão. Mas esses desenhos, assim, de herói, geralmente não tem final, né? Sim, mas faz um final de saga, alguma coisa, tipo, todo mundo descansando. É, ó. O mundo virou a ter só problemas normais, não no meio, tipo, do cara atacando. Que nem o Teen Titans, né? Sim. Porra, Teen Titans é outro, merecia um outro final. Mas não sei se vocês conhecem um anime chamado Adventures of Simba. Já ouvi falar. Então, ele é um spin-off da série Maggie. Uhum. Pra contar a história de um dos personagens que se chamava Simba. Sim. E que não tem final, cara. Tem uma temporada só, o anime é legal, só que acaba no meio. No meio de uma porrada ainda. Tem um mangá, ué. Eu acho. Dá pra seguir por ele. Não, então, o mangá eu acho que é só do Maggie. Não achei de mangá do Simba. Putz, eu pensei que fosse um spin-off mangá também. Tanto que essa parte da Adventures of Simba, ele é exclusivo na Netflix. Ah. Eu acho que eles cancelaram porque no Maggie o Simba virou um grande sucesso, filho da puta, né? Ah, é verdade. Um que terminou, que até fizeram uma continuação em forma de filme, mas eu queria ver uma continuação em forma de seriado, que é o Firefly, na verdade. Firefly, ele é uma série muito legal de uma ficção científica com um western espacial. Então, ele lida com muitas questões muito boas. Ele é tipo um Cowboy Bebop também, se você parar pra pensar, grosso modo. Muitos personagens complexos, com seus problemas, situações que vão envolvendo, muitas coisas que são de humor, muitas coisas de ação. Durou apenas uma temporada, foi cancelado, acabou. Fizeram um filme pra dar continuação do Serenity, que é legal, mas na verdade eu queria mesmo uma outra temporada. Ele só voltou por apelo dos fãs, porque ele cancelou e os fãs, pô, não pode acabar, é muito bom e fizeram uma força pra fazer um filme de um outro estúdio. Fez um filme, juntou todo o elenco e deu um desfecho. Mas eu gostaria muito que tivesse continuado, porque é uma série muito boa, muito legal. Na verdade, se você olha essas séries que voltam, a grande parte tem por apelação dos fãs, porque só pensar por estúdio não dá certo. É, a minha outra que eu ia comentar é uma que ela foi cancelada e fizeram um filme pra acabar, mas eu ainda acho que não foi o suficiente, que foi o Sense8. Ah, lançaram recentemente o filme. É, lançaram esses dias aí, depois da gravação, acabou de sair. Eu achava uma série muito boa, eu entendo todos os motivos que a Netflix alegou lá pra cancelar, que foi a questão de era uma série muito cara, era uma série que só tinha público forte aqui no Brasil, com um elenco muito grande. Então eu entendo o motivo de ter sido cancelada, mas eu acho que era uma série muito boa, que merecia continuar, porque ela apesar de toda aquela putaria que a série promove, é o que faz sucesso, né? Ela tinha uma história por trás que era bem interessante, né? A parada dos clusters, de você ter uma organização que tá por trás de tudo isso e tá querendo, sei lá, acabar com todos os Sense8s. Isso eu achei bem legal. E infelizmente deram um final, mas só pra não ficar no cliffhanger que tinha terminado a segunda temporada, né? E não tem um final exatamente final, sabe? Bem planejado. Então isso é triste, mas enfim, eu acho que deveria ter uma continuação. Acho que outra que entra nessa linha também, que foi cancelada, Netflix, é o The Get Down. Ela fala só a parte da ascensão do hip hop durante a época do disco music. Então você vê um monte de jovens negros, né, nos subúrbios lá em Nova York, e vendo como tá a parte de crescimento, né, dessa parte de hip hop, com a parte de política, religião, música de protesto, etc. Então ela é uma série excelente. Ele tinha uns problemas, tá? Problema um pouco de ritmo, e a Netflix alega que era muito cara também. Mas ó, o tema, ele é ótimo. Dá pra explorar muito mais coisas, ainda mais de uma obra musical ainda, com um elenco que é muito bom. E foi uma pena que ele foi cancelado, foi terminado, mas que ele merece mesmo uma continuação. Eu concordo. Tô pensando aqui, eu não vou conseguir lembrar o nome da série. Vai falando. É de um outro tópico que eu descobri no final, que era uma série que todo mundo apagava por um dia, sabe? Ah, qual que era esse negócio? Eu já vi. Era pra ser a série continuação de Lost. Sim. Fast Forward, alguma coisa assim. Fast Forward, é isso daí. Isso. O pessoal apagou as memórias por um dia, praticamente. É, todo mundo fica apagado por um dia, né? Era. Tanto que tem imagem de todo mundo dormindo no estádio, tá ligado? E, cara, falaram que ela continuou segundo, eu falei, cara, que bosta, cara, quando me contaram, eu tava assistindo, terceiro episódio, pô, isso aqui tá maneiro, assim, aí me contaram como tava terminando a temporada, eu falei, ai, que bosta. Que triste. Ah, ele descobre, mas vai ter um outro negócio que o galera vai pagar de novo? Como assim? Vai ficar nisso aí? Que loucura. Aí cancelaram. Bom, morreu. Morreu tarde. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Mudando de tópico aqui, obras que deveriam terminar o quanto antes. Sobrenatural. Bom, tem várias, né? Tem várias. Ó, vou fazer uma lista aqui, peraí. Pra começar, todas aquelas de herói da Netflix lá, da Marvel, podiam acabar. Demorou, já deu. Eita. Bom, só precisam de não renovarem mais. Na teoria, estão todas acabadas. Pelo menos essas séries da Netflix, elas acabam de uma forma que eles não dão muita margem pra continuar, né? Isso é legal. Dá pra você acabar a qualquer momento, sem estresse, né? Mas é... Outra que eu colocaria nessa lista também é The Walking Dead, que já deu, eu não aguento mais. Ver, tipo, eles prolongando uma história que não faz mais o menor sentido. Eu acho que deveria acabar logo. Cara, posso colocar o Grey's Anatomy nessa lista também? Já chega, né, gente? Olha que eu nem tô vendo mais, cara. Eu só ouço minhas amigas falando, ah, Grey's Anatomy, Grey's Anatomy. Gente, chega. Outra série que eu acho que deveria acabar é aquela 30 Reasons Why. Pelo amor de Deus, mano, a menina já morreu. Chega. Realmente. Na segunda temporada ela não volta como fantasma? Flashback. Na minha opinião, essa série não deveria nem ter começado. Então, já que ela começou, acaba logo. Eles renovaram pra terceira, vai ter mais. Não contente, vai ter mais. A menina já morreu, já explicou, eles querem mais, entendeu? Essa é uma série que eu não sei porque que ela foi criada. Ela é basicamente assim, vamos fazer uma série adolescente, só que como a gente pode fazer na Netflix que não tem essa parada de classificação etária, né, muito forte, vamos fazer uma série adolescente com muita coisa pra adulto, que é pra galera curtir, pra você achar, nossa, eu assisto uma parada extremamente pesada, olha que legal e tal. Só que, meu, não tem nada, não agrega nada pra ninguém. ninguém aquela história. Por isso que eu não gosto. Eu acho que deveria acabar logo. Não aguento mais. Uma que deveria acabar é o House of Cards. Chega, né? O cara saiu. É, House of Cards vai acabar, é. Vai acabar, né? Não, mas devia ter acabado. Eles só vão fazer essa temporada agora pra ter um final, né? Pelo menos vão fazer isso, sei lá. Não, é sim, sim. Porque pra não deixar no limbo, né? Mas, cara, não faz mais sentido. O cara não tá lá. Morre de uma vez esse negócio. E ele não tá lá, né, nem por causa de contrato, né? É por causa que revelaram que o bicho era um escrotinho, né? É. Não, também, tem isso, né? Mas, porra... Cometeu algumas coisas chamadas crimes, né? Várias, né? E eu acho certo ter saído da série, enfim. Mas, pelo menos eu acho que eles vão fazer a série com o final, porque eu acho que a Robin Wright merece um final digno, porque ela, pra mim, ela é melhor que ele. Uma que também poderia acabar é o Big Bang Theory também. Apesar que eu não tô mais vendo, né? Mas eu não sei pra onde mais vai pra essa série, né? Ah, cara, eu já desisti, acho que na terceira ou quarta, velho. Eu ainda segui até uma quinta temporada. Porra, já tá na 11ª, 12ª temporada. E já, pra mim, já perdeu a fórmula. Eu vou falar outra que eu vou apanhar aqui, mas, meu, esse universo de Saint Seiya já deu, né? Chega, né, cara? Chega. Chega, mas tá vindo um novo anime. Na verdade, eles expandem com outros animes, né? Mas já deu, chega. Vamos parar de expandir? Vamos lá, bom, depende. Se expandir com o Kurumada, eu concordo com você. Vamos parar de expandir, já deu, né, gente? Mas se, tipo assim, colocar outras pessoas para escrever e desenhar... Ah, não, sabe qual é o problema? Você tem milhões de autores aí fazendo obras originais e você fica mexendo no universo que já deu, sabe? Vamos colocar novos universos na mídia? O que tem que acabar é o Boruto. Chega, Naruto acabou, morreu. Boruto. Pra que contar a história do filho dele? Não, eu vou falar a verdade. Eu pensei no Boruto, mas eu não quis falar porque eu não assisti. Então... mas eu pensei nele. Eu vi algumas coisas e não avança. Naruto desistiu na Guerra dos Kage já achando que tinha que acabar ali, velho. Outro que precisa acabar é Suits, né? Porque já saiu metade do elenco. Já deu, vamos acabar logo essa série também? Cara, eu nem vi. Eu gosto, mas né? Nem vi. Outro tem que acabar é o Simpsons. Não, brincadeira, gente. Não, brincadeira. Simpsons não. Continua, vai. Pode continuar. Não, eu levei pro pessoal. Esse continua. Toda segunda eu assisto inédito e é legal. Hoje em dia o Simpsons é um pouquinho mais inteligente do que no passado, por isso que as pessoas não gostam, vou falar real. Mas eu gosto bastante. Ah, é legal. Eu concordo, mas tipo assim, nem sempre eles têm boas sacadas. É, então, ele virou um humor mais inteligente, porque eles caíram nessa parada do humor não pode ofender ninguém, sabe? Então, acaba que eles, pra eles fazerem humor, eles têm que partir pro outro caminho, pro um caminho mais inteligente. Então, é isso que cansa as pessoas. Eles não são mais tão ofensivos quanto eles eram, sabe? Na verdade, eles são ofensivos como eles eram. Eles só são mais sutis. Isso, é, exato, exato. Eles são realmente muito... O que eu gosto realmente dos Simpsons é que eles estão... O humor deles, as sacadas deles, a sacanagem, a zoada que eles dão é implícita. Sim, sim. Não, mas é que antes era mais explícito, né, o humor? Era mais, tipo, na cara. Tipo assim, não era tão mais na cara, mas era mais na cara. Mas, tipo assim, ele nunca chegou a ser um Family Guy, por exemplo. É, não, é, exatamente. Que pra mim também tinha que acabar, cara, Family Guy. Family Guy já acabou, não acabou, não? Não, ainda tá. Ele tinha acabado, aí ele tinha voltado, aí eu não sei o que aconteceu. Ah, acaba, volta. Cara. Outro que foi meio assim foi Futurama. Acabou, acho que tinha voltado, acho que acabou de vez. Sim, mas Futurama, no que ele voltou, ele tava legal também, entendeu? É, o problema do Futurama era a audiência, né? Infelizmente. É, então esse é o problema dele. Sim, é triste. Mas ele é bom, cara. O problema é que, assim, ele acabou de um jeito legal. Ele não entra muito nesse caso. Próximo tópico aqui, obras com final questionável e que você acha que dava pra salvar se mudasse algumas coisas. Eu vou falar uma aqui, o Breaking Bad. Eu até que eu aceito o final do Breaking Bad, mas dava pra melhorar. E, na verdade, dava pra cortar muita coisa que veio antes também, que é uma encheção de linguiça, em alguns momentos. Mas eu até que achei legal a parte da evolução do personagem, a evolução dele se corrompendo e virando mal mesmo. Mas, sei lá, tem algumas ações que eu questiono. O parceiro dele, esqueci o nome do cara. É o Pink, não é? Pinkman. Cara, o Pinkman, ele me decepcionou em alguns momentos, na feta final. Eu pensei que ele seria um cara mais fodão. Uma coisa que eu acho que deveria ter um final melhor, mais decente, é Kamen Rider Decade. O que salva no Decade? Pera aí. Ele tava legal até a metade, como ele começou a zoar alguns outros universos, tá? Começou a ficar zoado. Mas aquele finalzinho, cara, não só o final na série, série. Eu tô falando o final nos filmes também, né? Aquele último filme do Decade ficou ruim, velho. Aquele o Super Hero Taisen. Putz, grilo, velho. Não, não, não. Aquilo não salva nada. Nada, nada, nada. Aquilo é só fanservice. É só fanservice. Junta todo mundo. Junta todo mundo de Kamen Rider. Junta todo mundo de Super Sentai. Poxa vida. Não, não. E, velho, a luta final só existe por birrinha do Diendo, cara. Velho, cara. Então. Tipo assim, eu respeitava o personagem, mesmo todo mundo criticando, eu achava, ah, ele tem os seus motivos, né? A série foi mal explorada só, né? Quando ele fez aquela birrinha e gerou o monstro final, ah, não, velho. Decade, ele foi planejado como um especial pra unir todos os universos de antes do Kamen Rider, feito no 10º aniversário da série do Kamen Rider da era Heisei. Ih, rapaz do céu. E pelo que eu lembro, tinha uma história que, tipo assim, não era pra ser o Decade, não, né? Era, né? Era pra ser o W mesmo, só que aí eles viram que era a data de 10 anos e aí eles falaram, porra, não dá pra ser o W, não dá pra ser esse, vão ter que colocar outro. Aí eles fizeram as pressas o Decade e deixaram maturar um pouquinho mais o W. Eu penso assim, dá bem, porque o W foi excelente. Se você pegasse essa bomba aí que foi o Decade, já era. E foi uma sequência muito boa, né? W, Ozu e Forze foi uma sequência bem legal. E o Wizard cagou ela. Bom, a minha que eu vou falar aqui é a série dos Defensores da Netflix e da Marvel. Ah, tá. Achei que você ia falar os Defensores da Terra. Não, não. Só Defensor. Aí, Mandrake, Fantasma. É, considerando a pergunta que o Genoa é questionável, é assim, a série inteira ela caminha por um negócio muito bom. Eu pelo menos achei a série boa do começo ao fim, assim. É um pouquinho cansativa, concordo, mas ela é boa. E no final, eles me botam a Elec como a vilã, e ela tá tipo, ok, ninguém morre, beleza, ela tá viva, mas ela como a vilã principal, assim, cagou pra mim a série inteira. Não sei pra vocês, mas eu achei bem bosta, assim, no final de Defensor. Cara, o que cagou aquela série foi o Punho de Ferro, nossa, cara. Também, não, é, não. Porra. Ele é o pior de todos, não tem como negar. Ninguém acredita em mim, ninguém acredita em mim. Na verdade, se você ver bem, os quatro protagonistas são insuportáveis, os quatro. Porque o Demolidor é muito chato, a Jessica Jones, ela é tipo eu, ela é muito chata também, é, tipo, ninguém quer ficar perto dela. Ela é mais realista, eu acho, cara. É. Assim, não, okay, eu não gosto de vocês, ponto. Mas né? Ela é, tipo, não na série, tipo, não falo que a personagem Jessica Jones é insuportável. Eu falo que o perfil dela ser insuportável é legal, entende? Então, eu gosto. É a única que eu mais gostei dela. Ela é chata série. Pra caralho, ela é chata. O perfil dela é ser chata. Ela é realista. Mas o Danny Rand é muito bom, muito ruim mesmo. O Punho de Ferro é muito ruim, não tem jeito. Não dá. Mas a Elektra ser a vilã, pra mim, foi ridículo, assim. Totalmente sem noção. E aí coloca o Demolidor naquele negócio assim, de amor eu te amo, e papapá, e não gostei. É, ainda vai continuar, né? Cara, Defensores não, mas outras séries já continuaram. Defensores não vai continuar, por isso que eu considerei, porque acabou. Tá bem, cara, é triste. Nunca se sabe também, né? Depende do dinheiro. É que acho que a aceitação eu acho que não foi muito boa, e o cachê dos atores já deve estar muito alto, então acho que eles não vão fazer por causa disso. Não, o pessoal tava planejando, vamos preparar pra juntar tudo, que vai ser uma série muito grandiosa, e não foi nada grandioso, então vamos desistir dessa história. Assim, a série em si é boa, apesar dela ser curta, ela é mais curta que as outras. A série em si é boa, mas ela caga nesse finalzinho aí que eu não curti. Eu acho fantástico a primeira reunião dos quatro, tá? Eu acho legal pra caramba. Mas depois a série cansa, tipo, eles ficam três episódios dentro daquele restaurante chinês lá, pelo amor de Deus. Mas enfim, o final da Elektra pra mim é o pior de tudo. Demorou tanto assim pra chegar a comida, cara? Três episódios? Eles ficam três episódios dentro do restaurante lá, falando, esperando a treta começar e a treta não começa, sabe? Porque falta um pouquinho de preparação aí no roteiro. Faltou chegar o frango xadrez que o Punho de Ferro pediu há duas horas. Cara, eu lembrei de duas séries agora, bem velhas, né? Que tem um final trágico, mas são questionáveis. A Família Dinossauro e o Alf, o ET Teimoso. Nossa. Família Dinossauro, ele acaba quando chega a Era do Gelo e matou um monte de dinossauros. Não, mas pra mim faz todo sentido. Não, se pra você não faz sentido, pra mim faz. Não, faz sentido, mas... Cara, é pra criança essa série. Tipo assim, esse final não faz sentido numa série para criança. Não, mas é, meu, a realidade tá ensinando história pras crianças. História, nem sei se é história. Tá ensinando alguma coisa pras crianças, né? Pô, mas deve ter sido trágico quando as crianças cresceram e pensaram. Meu Deus do céu. E o Alf, o ET Teimoso, então. O ET só queria voltar pra casa. E no último episódio, os militares pegaram ele. Pô. Não, pegaram ele 5 minutos antes da carona pegar ele. É, antes dele voltar pra nave, cara. Porra, bancada, né? Apareceram os militares e pegaram ele. Mancada. Tragédia. Porra, o pobre criança também que vai ver isso. Caramba. As séries antigas, realmente. Ai, meu Deus. Se faz uma parada dessa hoje em dia, eu não sei o tamanho do BO, sério. Bom, mais um tópico, talvez o último tópico. Obras que vocês acompanham e não fazem a menor ideia de como vai terminar. Boas ou ruins? Boas ou ruins. Por exemplo, olha, eu acompanho One Piece e Detetive Conan. É, não, o que eu ia jogar aqui é One Piece. Tipo, na hora que eu vi li essa pergunta, a primeira coisa que eu lembrei foi One Piece. Não tem como lembrar de outra coisa. Ainda mais que eu voltei a assistir esses dias, né? Recomecei. E tipo, mano, é o que eu falei na minha frase de abertura. Eu ainda acho que One Piece, ele vai abrir o baú e vai ter um papel com uma frase motivacional lá e tipo, acabou. Mas é isso. Aí eu volto pro tópico anterior. Obras com final questionável. Acho que dá pra mudar. Não, é. Quando acabar o One Piece, a gente faz outro podcast desse. Nossa, daqui a 20 anos, cara. É. Eu não sei quando, né? Mas... tipo assim, daqui a 35 anos. É, eu não sei quando. Mas quando acabar, eu espero estar vivo ainda. Espero ver esse final, né? Bom, você não sei. Espero que o Oda esteja vivo, cara. É, não, por favor. Provavelmente ele não vai estar e vai ser outra pessoa que vai terminar, né? Mas... não, e eu que acompanho o One Piece e Detetive Conan. E eu não sei qual que vai acabar primeiro. Eu tô triste, cara. Ou sim, vão acabar, né? Eu ficaria mais triste se eu acompanhasse ainda Hajime no Ippo também. Porra! Outro que eu acompanho, assim, apesar de eu não assisti todos os episódios, mas eu acompanho, assim, por fora, é Pokémon, né? Pokémon, ah, sim. Tem como, eu não sei como vai acabar um dia isso. Se a Nintendo falir, acaba. Se não falir, não acaba. Pior que eu acho que não. Se a Nintendo falir, a Pokémon Company continua, né? Por fora. Vai por outra plataforma, é. Bem assim. Cara, eu também não sei. Ainda mais se vai falar de jogo, vai falar de anime, vai falar de mangá, vai falar de história. Realmente, não sei como vai terminar esse negócio. É, não, eu tô falando do anime, né? Nesse caso do anime. É, o anime vai acabar essa série e vai criar uma nova série baseada no próximo jogo, né? É assim mesmo. Enquanto tiver jogo, não vai acabar o anime. Exato. A regra é essa. Quero ver como eles vão fazer do Let's Go Eevee, né, cara? Nossa, cara, vai ser interessante, né? Eu acho que vai ser ruimzinho, mas vocês estão apostando? Eu não sei de nada. Não, eu não tô apostando que vai ser bom. Quero descobrir como que eles vão fazer. O anime disso? Eu não faço ideia. Ah, vai ser eu acho que vai ser um joguinho rápido, minigamezinho rápido. Outra obra, cara, que eu realmente não faço a menor ideia, são os livros do Game of Thrones, né? Canção de Gelo e Fogo. Ah, velho. Quando que o Martin vai voltar a escrever o próximo volume? Eu acho que vai ser um final feliz. Gordinho, filho da mãe. É mais provável que ele morra antes de acabar os livros. Mas eu acho que vai ser um final feliz, porque ele já até comentou que ele não vai divergir muito de do Senhor dos Anéis, por exemplo. Então... é, mas quando que ele vai escrever esse negócio? É, não sei quando, porra, né, mas... cara, imagino. Já pensou que legal que se ele já escreveu e só não publicou de sacanagem? Ah, mas é possível isso, viu? Ele já deve saber qual é o final. É, eu imagino que ele já deve ter feito o roteiro do livro, sabe? Ele só não fez o livro em si, porque, tipo, fazer o livro assim é que dá trabalho, né? Então, ele só não publicou, né? É. Só assim, o livro está pronto na mesa dele. Não, eu não acho. Aí eu já não acho. Eu não acho que o livro esteja pronto. Mas eu acho que a história já esteja pronta, entendeu? Não, aí ele falou que, tipo assim, tem lendas que o cara já falou qual vai ser o final pros produtores da série. Até porque a série vai acabar no que vem, né? Então, precisa ter um final. Mas eu acho que ele tá de preguiça. Ah, se tô ganhando muito dinheiro com a série da HBO, pra que eu escrever um livro? Ele prefere jogar RPG, tá certo? Exatamente. É, então, ele vai jogar Dragon Quest. Não, peraí. Não, gente, esse é outro autor, cara. Pera aí. Ele vai jogar RPG, que tá certo aí. Sacanagem pro Togashi. Togashi, ele tem um problema de coluna, cara. Outra história. Ele tem um problema de coluna e de preguiça, né? O Machi também tem um problema de saúde, né? Deixa pra lá. Outra história. Vamos lá. Boku no Hero também, eu não sei quando vai acabar. Como? Ainda tá seguindo, então um dia acaba. Tá seguindo. Ah, mas acho que Boku no Hero vai ser tipo um final de shonen mesmo, tipo padrãozinho, sabe? É bem assim. É. Bem assim mesmo. É, ou não, né? Aí com One Piece, eu não sei por que caralhos a gente espera alguma coisa super diferente, né? Mas também acho que vai ser um final padrãozinho. Eu acho porque a história é muito boa, né? Não, disso. É que, vamos lá, o Oda, ele tá evoluindo o nível de roteiro dele conforme o tempo. A narrativa de Alabasta... A narrativa, o storytelling. Isso. O storytelling dele. Eu tô em Alabasta, eu atravessei a headline essa semana de novo, hoje de manhã. Cara, que se você tivesse lido o arco que tá agora no One Piece, ele taca um monte de questões que a gente tá levantando um monte de teorias. Nossa, tá fantástico. Eu vou alcançar até o final do ano, eu vou alcançar junto com o mangá, vocês vão. Sim, velho. Beleza. Beleza. A parte da fuga foi ótima. E agora o retrieve vai ser um problema. Sem spoiler. Olha só. Outra obra que eu não faço a menor ideia de como vai acabar, mas eu espero que não acabe tão cedo, que é o Doctor Who. Legal. As evoluções da história. Pelo menos, mudando agora o produtor, mais expectativas ainda. Eu já gostava de antes. Sim. Agora que a gente tem uma Doctor mulher... Sim. Opa... cara, vai ser fantástico. E teve gente que reclamou pra caralho, né? Ah, cara... E eu não entendo as pessoas que reclamam isso. O Doctor Who foi feito pra você ter uma liberdade de pensamento. Para com esse negócio de preconceito. É. E vamos lá, pra quem acompanha Doctor Who, o Doctor Who já, já teve um universo alternativo que ele virou mulher também. Ele regenerou com uma mulher. Na verdade, quem reclama nem deve assistir, né? Vamos ser sinceros. Não, eu não entendo as pessoas. É que nem o cara que é fã de X-Men que é preconceituoso do caramba. Cara, você não entendeu a mensagem. Ou o cara do o fã de Harry Potter que é contra a parada da... das... Fã de Harry Potter que é pra ditadura. Né? É. Tipo, não faz o menor sentido. Mas enfim, o que é a intervenção militar? O fã de X-Men racista? Fã de Harry Potter apoiando a ditadura? Vocês estão lendo, mas não estão entendendo porra nenhuma, né, galerinha? Ah, é. Coisas que a gente acompanha e nunca sabe que vai acabar. Filmes da Marvel, né? Enquanto tiver dinheiro, cara. É, na verdade, sendo sincero, eu acho que deveria acabar agora nesse Vingadores 4. Eu também acho, cara. É, mas acho que não vai acabar. Porque agora que tá rolando essa parada da compra da Fox e tal, que talvez vai rolar e tal, eles deveriam acabar, esperar uns 2 anos e rebootar, sabe? Também acho. Começar de novo com outros atores, enfim. Ou não. Mas, ou explodir a pedra da realidade e a pedra da realidade muda toda a realidade. Só falta rolar a parada assim agora, né? Aí eu vou querer morrer, mas enfim. Cara, mas vamos lá, é uma justificativa plausível do que eles construíram no universo, então... Plausível. É o que dá pra fazer, ai, ai, que triste. Mas eu acho que eles deveriam rebootar e agora que a Marvel tem meio que poder sobre praticamente tudo, refazer com mais fiel, né? Agora que agora eles podem. Ah, é, o X-Men voltando dá pra fazer umas sagas bem legais nos filmes também, né? É, não só X-Men, a gente tá falando X-Men do quarteto, tá falando de todos que eles não podiam usar, né? Cara, imagina agora o filme dos Vingadores o vilão sendo o Galactus, né, cara? Então. Ou você fazer uma guerra civil com todo mundo mesmo, né? Que é a guerra civil de verdade. Exato. Uma última aqui, que eu não faço a menor ideia, cara. O Projeto X. Eu não posso falar muito, mas as previsões não são muito boas, não. Eu também tô achando, cara. Eu tô triste, cara. Enfim. Uma coisa que eu tô acompanhando, não sei como acabar, é o universo, né? Tô triste. Você tá demorando também. Deveria acabar logo. Acaba logo, pelo amor de Deus. O Brasil desse ano, cara, tá confuso. Teve o arco dos caminhoneiros, tem o arco da Copa, daqui a pouco tem o arco da eleição, depois disso eu não sei. Mas isso começou bem antes, começou na última Copa. Também, cara. Essa treta toda começou na Copa de 2014, tá rolando até hoje. Ah, espero os arcos do ano que vem, então. Realmente, como vai terminar esse negócio? Enfim, né? Bom, então vamos acabar esse podcast aqui, ou vamos acabar esse episódio do Projeto X, tá? Pera aí, cara. Uhum. Só pra ficar bem claro. É, não vai acabar tudo ainda. Tem mais alguma coisa, não semana que vem, mas na outra tem. Não é, ainda não é dessa vez. Calma que ainda tem um podcast de retrospectiva no final do ano que eu tenho que lançar. Você já tá fazendo a pauta já, desde janeiro, você não tem ideia. Ou eu posso fazer o seguinte, a gente acaba e a gente volta com um episódio especial de final do ano. Pelo que não seja isso, não. Você já tá fazendo a pauta. Enfim, né? Acaba e volta com o reboot, né? Não, se acabar, vai acabar. Se acabar, não vai rebootar porque eu vou vender o domínio. Se acabar, vai acabar. Enfim, né? Vamos terminar essa edição aqui do Projeto X Podcast, galera. Valeu por terem escutado. Valeu, galera. A gente falou muita coisa aqui. Espero que vocês não tenham ficado irritados. E se ficarem irritados, manda e-mail, manda comentário, que a audiência é bom. A gente gosta disso. É isso aí. Dê sua opinião. Pegue as perguntas que a gente fez e responda por e-mail, que é legal. A gente quer saber a opinião de vocês sempre. Sim. E Dragão Dourado, você quer fazer um jabá? Sim. Eu vou fazer um jabazinho do que a galera, uma parte do Projeto X, os novos talvez não, do Omega Cash no omegastation.com.br, que agora não tem só o Omega Cash, né? Agora tá muito hype no Omega, que é a nossa rádio AM e FM comandada pelo Maverick. Olha aí. Olha aí. E a gente tá voltando com frequências aí, e o legal é que o hype no Omega virou semanal, enquanto o Omega Cash está voltando a ser quinzenal. Aí, que bom, hein? E a gente até lançou um sarau com a nossa querida Dri, né? Uhum. A Dri aqui do Projeto X foi lá ler poesias no Omega Station. Olha que chique, finíssima a Dri, hein? Que beleza, hein? Mas ela tá lá, muito boa, que a poesia que ela leu e todas escritas por mim, claro, né? Então, curta lá omegastation.com.br. Aproveita e ome também o hype no Omega. Um Omega abraço, até a próxima. Valeu, Dragão Dourado. Então vamos treinar esse Projeto X Podcast e até uma próxima vez, tá? Até a próxima, galera. Assim espero. Bye, bye. Tchau. Tchau, tchau. I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji, e vamos começar o nosso Caixa de Entrada em clima de Copa do Mundo. Aê, maravilha. Bom, pra você que escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, via não sei mais por onde, WeCast e outros lugares, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. Mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br. Siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast e também o nosso e-mail no @projetoxpodcast. Alguns recados básicos: saiu na semana passada o Expresso Cast número 45 sobre animes de julho 2018, no qual o Jin e eu recomendamos alguns animes que estrearão nessa nova temporada. Vamos ver se a gente acerta algumas boas recomendações, né? Difícil. Bom, saiu também na semana passada o Projeto X Playlist número 118, com a nossa tradicional playlist de final de temporada, no qual eu e o Zyder falamos da temporada de primavera de 2018. Uma temporada que eu gostei, tem uns animes interessantes e outros meio questionáveis. Mas vamos lá, escutem também, link na postagem. E-mails. E-mails aqui, começando com o e-mail do Rafael HQ, que ele fala aqui dos últimos 4 podcasts que a gente lançou. Ele começa falando: olá, pessoal do PXP, já faz um tempo que não comento aqui, mas maratonei os últimos casts para ficar em dia com vocês. Bom, então vamos ver a lista dele. Projeto X número 244, Vingadores Guerra Infinita. Eu curti o filme, foi divertido, mas eu esperava mais. Toda a parte em Wakanda eu achei bem fraca, principalmente a luta contra o exército de bonecos de massa do Power Rangers. Mas no fim foi um bom filme. Oh, tem muitas coisas legais desse filme. Ah, esperando a segunda parte. Projeto X 245, Roteiro de Games. Tá aí um tema interessante. No meu caso, não sou um grande fã desses jogos com narrativas cinematográficas tentando imitar um filme. Eu acho muito mais interessante o que a série Dark Souls faz de deixar você descobrir a história através do jogo. Isso é legal. Projeto X 246, Inside Podcast, temas e pautas. Não tenho muito o que acrescentar aqui, mas achei interessante saber como vocês chegam nos temas do podcast. Chegar nos temas é legal. O problema é ter participantes para poder gravar esses temas, o que tá difícil ultimamente. E, por fim, Projeto X 247, Eu Gosto Dessa Merda, Animes. Bem, tem muita coisa que a gente via porque era o que tinha na época, e de certa forma acabava se apegando. No meu caso foi com Bucky, que na época já era considerado um anime bem merda. É assim mesmo, cara. É, e depois quando você revê, aí, meu céu. Bom, imagina agora dessa merda. Mas valeu, Rafael HQ, por todo esse seu e-mail aqui, cara. Muito obrigado por continuar escutando esse podcast e continuando mandando mais e-mail também, vai. Obrigado. Próximo e-mail aqui do Rui Carod. Ele fala: bom dia, vamos começar falando que eu amo trash. Ou seja, me divirto com animes merda. Ou seja, anime Killing Bites, Seikon no Quasar, Prism Arc, Pupa, etc. Ai, meu Deus. Eita. E procurei ativamente cada um deles por saber que eram muito ruins. Pra mim, o que realmente incomoda são os animes decepcionantes, nos quais eu tinha uma boa esperança de descobrir algo legal e a pretensão do anime não se cumpriu. Exemplo, Sentai Life. Isso aí é o Sentai no Nayami, né? E que tem um mangá fantástico, tem o Steins Gate Zero, que está terrível e não deveria existir, o Keijo, que arruinou tudo que era bom no mangá por ter feito uma leitura punheterisca da obra. Então, tipo, Sentai Life, eu gostei. Talvez tenha sido porque eu não tinha lido o mangá, então não esperava nada dele, me surpreendeu, gostei. Minha comparação, então, era... não tinha. O Steins Gate Zero eu tô gostando, não tinha jogado nada, então achei legal, tô curtindo. Queijo eu não gostei não. Enfim. Bom, mas ele continua: mas bem, merda faz parte da vida, e saber levar na boa quando algo que você ama não é o que você espera e chega a ser ruim, é um bom sinal que você está sendo um ser humano melhor. Mais boa sorte, felicidades, alegrias e paixões inenarráveis. Muito obrigado, Ricardo, também por esse seu e-mail, cara, muito obrigado, valeu, e continua mandando mais e-mail. E mandar abraços também, né, pro pessoal que comentou também em podcasts e outros lugares. Abraços aqui para o Francisco da Chagas, que ele falou aqui, ó: CDZ é ruim, mas não tem como eu odiar. Cara, eu tô na mesma situação. Concordo com você. Abraço pra Mariana Stravati, que falou: adorei podcast, genial. É, que bom que você gostou. Continua comentando mais. E por fim, o Rui, né? Ele mandou aqui: merda faz parte da vida. Independente do quanto nós já vimos de obras boas, ver uma obra ruim que foi aprovada por várias pessoas, teve esforço de vários artistas e que feriu os olhos de tantas outras pessoas, é reconfortante. Por mostrar que não somos os únicos que tomamos más decisões. E triste também pelo mesmo motivo. É, fazer o quê, né? Isso é triste. Isso é triste. Pra fechar aqui, o Pablo Neves fala: ah, Ah, tem um que é bem merda, mas eu adorava. Yu Yu Hakusho. Opa, brincadeira. Yu Yu Fantástico, com dublagem brasileira, provavelmente rivalizada com a de One Punch Man. Mas tinha mesmo um que era bem merda, eu assistia. O Shinzo. Decisão irritante até. É, eu lembro desse. Um que vi no Band Kids e adorava, mas tem medo de rever, porque talvez ache um excremento, é o Hazard. É, isso é cai, isso aí. Tinha personagens até bastante carismáticos, mas não era o núcleo da trama principal. E por favor, galera do Projeto X, não parem com os casts. É, vamos ver, né? Vamos ver. Bom, mas é isso, galera. Muito obrigado por continuar ouvindo esse podcast. Por favor, então continua mandando mais e-mail, continua comentando, continua curtindo as nossas postagens no Facebook, no Twitter. Valeu, galera. Muito obrigado. E até uma próxima vez. Assim esperamos, tá? Falou e tchau. Whoa!